Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 275. E hoje nós vamos falar do jogo de ontem. Nós tivemos quebra de tabus. Tinha 16 anos que a gente não perdia para esse time de Poços de Caldas. Tinha não sei quanto tempo que a gente não perdia na Independência. Tinha não sei quanto tempo que a gente não perdia para time do interior. Mais de 3 anos. É, muito triste, viu? Mas nós vamos discutir aqui hoje as razões dessa derrota. Estão aqui comigo dois dos culpados de sempre, Felipe Deleucas e Ribamar, e um convidado especial, Gustavo Lacorte, que quis participar aqui com a gente, nosso ouvinte. Gustavo, dê seu boa noite para o pessoal. Boa noite, coelhada. Estamos aí para testemunhar mais um Campeonato Mineiro e torcer para mais uma Série A. Bacana. Felipe, dê seu boa noite. Boa noite. Eu acho que, falar aqui, essa derrota é uma coisa que se espera. Quando você escala o Flávio de volante, é igual você dirigir alcoolizado. Pode não dar ruim algumas vezes, mas quando dá, dá. E acho que a gente experimentou essa ontem. Dirigindo o B, batemos o carro no poste, porque foi difícil. O jogo foi péssimo. É, realmente ontem foi complicado. Eu sou Jair Viana e vou passar a palavra a ele. O homem, a lenda, o mito. Ele que se denomina Ribatales. O homem que sofre todos os nossos memes sobre Ribamar, BBB, e Léo Passos, a culpa é dele, tá, gente? A culpa é desse rapaz aí, tá? Ribatales, dê seu boa noite e já emenda no resumo dessa coisa horrorosa que foi ontem. Thales? Ué, já, cadê a música do Ribamar? Achei que ia entrar ela. Não, vai não ter não? Ribamar, não vai ter música. Não tem música do Ribamar, não? Que merda, só hein? Quando tiver Ribamar. Que merda. E você trocou meu nome, meu cacete? É Ribatales, pô, com E. E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui para falar sobre, fazer o resumo do jogo de ontem, quarta rodada. Nosso adversário foi a Caldense, igual o Jair falou. A gente entrou em campo no Independência. O jogo seria hoje às 8, foi alterado para ontem às 9. Sobre o jogo, sobre a escalação, no começo de conversa, a gente teve algumas alterações. A volta do Juninho, quer dizer, a escalação do Juninho, que ele ainda não voltou. A estreia do Cachaça. E no mais foram aqueles de sempre. Inclusive com o bom e velho Flávio ali no meio, que a gente vai falar muito sobre ele durante o jogo. A Caldense, dos quatro times que a gente enfrentou agora, parece ser o mais bem organizado, o mais arrumadinho, e a gente já sentiu isso logo de cara. O nosso time não conseguiu trocar passes, um começo de jogo muito apertado pra gente, a Caldense acertou a marcação dela, a gente não conseguiu sair disso. O Alê, tem até uma figurinha do Alê que fala a lesma, e eu tô chegando à conclusão que é mais ou menos por aí mesmo. É um jogador que pega a bola, ele parece o Zinho, na verdade, o Zinho, mas o Zinho muito ruim, o enceradeiro. Ele pega a bola, roda e volta para trás, pega a bola, protege, roda e volta para trás. O jogo dele é mais ou menos esse. O Juninho totalmente apagado, e o Flávio naquela inoperância de sempre, ou seja, a gente não tinha meio de campo. O Caldense se aproveitou disso, gostou do jogo, ia mais ou menos aos 25, 26 minutos. Eles entenderam que o jogo era do nosso lado direito, o lado esquerdo deles. Eles entenderam isso muito rápido. E na segunda tentativa, o Thales já tinha tomado, o meu xará já tinha tomado uma caneta horrorosa, não aprendeu, tomou outra caneta horrorosa. O Messias foi na cobertura de forma totalmente estabolhada, que é treino do Messias, e acabou que o camisa 10 dele conseguiu fazer uma jogada muito boa, cruzou para dentro da área. Aí nós vamos discutir se foi falha ou não do Cavicchioli. Vamos discutir se é falha ou não. Eu não vou dar minha opinião agora, não. Mas o Cavicchioli rebateu a bola e ela sobrou no pé do Amarildo, camisa 9. Sozinho, sem marcação nenhuma. Só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol, 1-0. O que estava ruim conseguiu piorar. A gente sentiu muito o gol. Nosso sistema ofensivo, principalmente com o Ademir, totalmente nulo. O Ademir não voltou ainda em 2021, aquele Ademir que nos encheu os olhos em 2020, até agora nada. Não sei se ele tá sem motivação, o que é, mas precisa se conversar com o Ademir. Muito se fala que a marcação agora dobrou em cima dele e tal, mas nós estamos falando de Campeonato Mineiro, né? Nós não estamos falando aí de uma Libertadores, de uma Champions, nós estamos falando de Campeonato Mineiro. O Ademir precisa se explicar. Do outro lado, o Cachaça totalmente fora de ritmo, primeiro tempo que ele praticamente nem pegou na bola direito, coitado. E o Rodolfo ali tentando, correndo para um lado ou outro, o mais lúcido do nosso ataque era o Gordolfo. No primeiro tempo a gente produziu muito pouco, aí no segundo tempo a gente já veio de cara com o Diego no lugar do Thales, na Avenida Thales. Óbvio que a gente não pode crucificar, é um menino ainda, tem muito o que aprender. Parece que o negócio dele é mais o ataque do que a defesa, então isso é um negócio que tem que corrigir nele. Voltamos com o Diego Ferreira. Mas aí a Caldense soube muito bem nos neutralizar e segurar o jogo muito bem. Inclusive até no lance do goleiro, eu achei que ele estava fazendo cera, e não, ele não estava fazendo cera, realmente ele se machucou. O América perdido, mais ou menos aos 15 minutos, 16 minutos, o Lisca tirou o Flávio, colocou o Sabino. O Sabino, apesar dos pesares, ainda está um passo à frente do Flávio. Tem que ser o titular, não tem coré-coré, enquanto o Zé Ricardo não voltar. Se o Zé Ricardo voltar, né, tem que ser o Sabino, não dá pro Flávio não, coitado. A gente vai queimar um garoto aí, porque realmente, eu acredito que se tivesse essa moto passando aí, se tivesse essa moto passando, mas eu acredito que se o Flávio se tivesse público no campo, o Flávio seria também um dos jogadores mais vaiados. Aí o Lisca sabiamente tirou o Flávio, colocou o Sabino tem um poder de marcação melhor e, por incrível que pareça, está com um passe muito melhor que o do Flávio. Depois ele fez algumas alterações e tudo, ele colocou o Gustavinho, que entrou muito bem no jogo. O Gustavinho deu um passe muito bonito para o Rodolfo chutou para fora. Antes disso, um pouquinho, o Rodolfo cabeceou uma bola muito bonita e o goleiro dele fez uma boa defesa. Na verdade, ele fez a única defesa dele do jogo, antes de machucar e tudo. O goleiro reserva entrou mais ou menos aos 30 minutos, ficou uns 20 minutos em campo e o uniforme dele sequinho, não teve um chute a gol, não teve nada. O nosso setor ofensivo é muito ruim. Aos 32 minutos, o Lisca jogou a toalha, que ele entrou com Vitão e Léo Passos. Quando você entra com Léo Passos e Vitão, já era, você quer ganhar o jogo. Jogou a toalha, falou assim: ah, não quero ganhar, eu quero 1-0, 1-0 para Caldense, tá bom, vou deixar do jeito que tá. E foi realmente isso. O Vitão, eu não lembro do Vitão pegar na bola, o Léo Passos eu lembro de trombar com alguém, e foi isso. Como o Jair bem disse aí, foram quebrados diversos tabus. Muito tempo que a gente não perdia para um time do interior, muito tempo que a gente não perdia dentro do Independência, muito tempo que a gente não perdia para a Caldense, e isso tudo a gente conseguiu ontem. Pode falar que não faltou empenho, talvez não, realmente tenha tido empenho, mas faltou muita técnica, faltou qualidade. É isso. É isso aí. Gustavo, você viu esse mesmo jogo aí? Vi. Infelizmente, testemunhei um jogo muito... que mexe muito com a torcida, porque ele é o reflexo de três momentos do América, né? Eu fico pensando o seguinte: hoje o torcedor americano está preocupado porque ele sente o medo do passado, né? A gente está vendo a repetição da administração do Alencar, né? Que é aquela de reforço para o brasileiro só quando começaram o brasileiro. Ele vê o momento em um time sem ritmo de jogo, você vê que os titulares voltaram. Praticamente o time titular voltou no último jogo e nesse, os caras completamente sem ritmo, e vimos que a proposta anunciada no início do campeonato é que era um campeonato de teste para os jogadores de pouca rodagem. E eu tenho visto que se o propósito foi realmente fazer esse teste, gente, eu acho que algumas conclusões já dá para ser tiradas. Primeiro é que o Flávio não tem condições de disputar a Série A. Não para ser titular, mas para ser terceira opção de volante, né? E a gente, quando inscreve um jogador, uma hora ele joga, a gente sabe disso. Então, para mim, o Flávio precisa rodar aí numa Série C, numa Série B, para ganhar a cancha, assim como o Vitão. E eu vejo que o Gustavinho, na minha visão, já é um jogador bem mais maduro que os outros que foram testados. Está pedindo passagem aí para nego velho do time aí. E eu acho que não vai começar jogando no campeonato, mas é um cara que vai entrar e vai ajudar a resolver um pouco esse meio de campo. Mas no jogo de ontem eu vi uma desorganização total do time, porque era uma mescla de jogadores que começaram o campeonato e que a gente vê que ainda não está... esses meninos ainda não estão prontos para assumir a responsabilidade. A gente viu a falha do Thales. Eu vi o Thales com ultrapassagens bem feitas, um posicionamento até adequado, mas as duas canetas que ele tomou é sinal de maturidade. Deu bote na hora errada. E os caras que estão voltando, dois deles, é difícil até de fazer a leitura, né? O Juninho voltando de Covid. E assim, eu vi uma hora que o Juninho ali no final do segundo tempo agachou, cansado, assim. Eu nunca vi o Juninho cansar dentro de campo. Ele pode fazer um jogo ruim o jogo inteiro, mas sai da entrevista sem gaguejar. Ontem ele estava meio puxado. E o Leandro Carvalho também é outro que está completamente sem ritmo. Então você tem meninos que não estão prontos. Somado com jogadores que ainda não estão com ritmo de jogo, o resultado foi esse jogo aí, foi isso que eu vi do jogo. com potencial de melhora, mas não ainda no ponto de nos dar aí um mínimo de 45 pontos, que é a nossa meta inicial aí para o Campeonato Brasileiro Série A. Nessa linha dos testes aí, eu queria muito saber qual que é a pergunta que o Lisca quer responder, mantendo o Flávio no time. Porque, para mim, Flávio e Vitão, eles já cavaram aquele empréstimo maroto para o Boa, ou para Tombense, ou para um time desse, para tomar mais experiência, como você falou. Porque, para mim, o Flávio, assim, ele já teve muita minutagem em campo, a gente sabia o que esperar dele. Eu já comentei isso num programa aqui para trás, que, para mim, ele, no América, ele está no potencial dele. Né? Lucas Deleu, você está tentando conversar com a gente, meu filho, conseguiu entrar? Ele tá aqui, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Tá entrando e saindo o Thales aí, ó. Tá ouvindo não, né? Bom. Sua piada foi tão ridícula que ninguém nem riu. É, né? Muito bom. E aí, Felipe, sua opinião aí? Como é que você tá? O que você viu desse jogo aí? Esse jogo foi difícil, né? No, a que consta, no primeiro tempo, as únicas coisas que aconteceram ali de relevantes foram... a tropeçada, né? Do Juninho e do Flávio, que foram de doer, né? O Juninho para tentar cruzar uma bola ali pela direita, que daí desembolou e tomou um tombão. E o Flávio foi pior ainda, né? Agora não lembro, alguém achou a letra, belou com ele, deu a bola, ele pegou, deu dois passos e tropeçou nela, caiu no chão e ficou sem ela. Uma coisa assim, um nível de ruindade que é digno de Léo Passos, eu diria. Mas... Gente, eu vou ser sincero com vocês. Para mim, o último jogo bom do Juninho foi contra o Inter. De lá para cá, foi de regular a ruim. Porque... Acho que o Juninho, ele tá mais hoje na história como um jogador identificado, né? E líder de vestiário do que para jogador em si. E aí a gente consegue ver porque o Gustavinho, se for pensar, a gente tá. O Gustavinho não é um menino ainda, tentando ganhar espaço, ele tem muito a amadurecer, muito para melhorar, mas ele tá muito melhor do que o Juninho. O segundo tempo, depois que ele, o América só conseguiu criar depois que ele entrou. E ele, assim, além de ajudar muito na parte criativa, ainda participou bastante das ações defensivas. Fez desarmes, conseguiu compor bem. Tá só bem que, mesmo. Basicamente, foi só ele jogando ali e o Sabino depois que entrou. E não tinha mais muita coisa, né? Então, aí ficou difícil também. Ele não adiantava criar as jogadas, sendo que o pessoal não ajudava depois também, né? Mas foi duro de ver o jogo ontem. A gente já deu pra perceber que... eu até acho que se a gente estivesse fazendo o que a gente prometeu, que era colocar os meninos da base mesmo para dar rodagem tudo, eu nem ficaria tão chateado de ter perdido igual a gente perdeu ontem. Se tivesse entrado ali com a escalação mais com o Léo Lang, com colocar os outros zagueiros lá da base, o Heitor, o Carlos Alberto, deixar um time bem assim, de teste mesmo e acabar perdendo, é uma coisa, ok, você tá ali, você vai ver o que, mas do jeito que foi, que é quase todo mundo titular, já não tá, por exemplo, o Gustavinho já tava no banco, já não era um dos caras que tava com chance desde que começou o jogo. O Flávio, desde o ano passado, reserva imediato Zé Ricardo, então não dá pra exatamente colocar como um cara que está querendo testar, igual seria se colocasse o Sabino para começar jogando, já que o Sabino era a terceira opção, no passado jogou pouco. Bom, o Léo Passos nem se fala, colocando ele para entrar no lugar do Carlos Alberto, por exemplo, do Cauê, que entrou numa rabo de foguete no finzinho do ano passado também, numa situação meio... Ah, o Cauê tava com Covid, né? Ele não podia ontem, não. Ah, tô vendo. Nem essa. O Carlos Alberto. O Carlos Alberto também tá de Covid. O outro pegou? Mas Alberto tá. E fica difícil. Vamos colocando um pouco dos mesmos e aí tá indo, né? Tá difícil de aguentar se perder do jeito que tá sendo. Se tivesse ainda o time mais alternativo, tinha justificativa. Agora nem isso tem, né? E só acende aquele sinal de alerta, porque aquela história, se continuar desse jeito, na Série A vai ser duro. Felipe, tem um comentário do Ricardo Fernandes aí, dá uma lida e já prepara os números para nós aí, viu? Faz favor. Quem? Do Ricardo Fernandes, tem um comentário dele aí, daqui a pouquinho eu falo, mas já prepara os números para a gente aí, que eu sei que é o nosso Infelizmente, infelizmente os estatísticos para o Campeonato Mineiro são difíceis, porque os sites não colocam. Então fica... aí pegou. Eu vou até ver se do jogo de ontem teve, mas acho que não. Eu lembro que eu tentei pro programa semana passada, eu estava tentando olhar, mas não consegui, porque esse jogo, o Campeonato Mineiro, acho que por não ter muita opção, não tem. Geralmente tem quando é os clássicos, aí o pessoal coloca ao fazer alguma coisa, mas para esses jogos menores não, porque até esse pessoal que faz nesse tipo de jogo, eles pagam os scouts para poder assistir e vai colocando isso, né, fazer a marcação lá. E em geral ele tem que pagar, né, então para jogos de Campeonato Mineiro, que acho que o pessoal não tem muito pro que apostar e coisa assim, eles acabam não, não pagando e não tendo exatamente as estatísticas. Mas eu vou tentar dar uma olhada aqui, ver se eu acho. Beleza. Deixa eu ler alguns comentários aqui, então. Bruno Alves Valverde. Boa noite, Ouro Branco vos abraça. O Christian joga mais que Zé, muito mais que Zé Ricardo. Será que tem como ele voltar após o Mineiro? Olha aí, rapaz. É polêmica, hein? Acho impossível. O voltar... mesmo vale para o atacante da Caldense. Melhor nove que os nossos. Só para terminar aqui, o Lani Silva perguntou aqui. Christian melhor que o Zé? Não. E aí? Não. Melhor que o Zé, não. Melhor que o Juninho, sim. Não. Só que sim. Voltar... Só se contratar ele de novo, porque eu tava checando, no, até eu entrei lá no BID da CBF e... Acabou o contrato dele com a gente, é? É, ele assinou um contrato definitivo com o Atlético, né? Então só se o contrato dele expirar no fim do Mineiro, porque eu não acredito que o Atlético tenha feito um contrato tão mais longo assim, ele reassinar com a gente, né? O que eu não sei se ele quereria, porque depois que você reserva aqui tanto tempo e não ter tido chance, não sei bem se ele ia topar. Mas... Ô, Jair, você tá com o Google aberto aí? Ah... Olha, quereria para mim, que palavra é essa aí, por favor. Quereria? Pô, que isso. É. O Guilherme Rios está aqui cobrando. Cadê os reforços, Alencar? É, o Pedro Prats. Quando eu colocar ele... Ô, Jário, eu tô cobrando o Saci. Cadê a roupa do meu menino da Barra Una do futsal lá? Cadê minha bermuda? Cadê? Isso é hora de cobrar o Saci? Aí tá me cobrando aí, tá cobrando o Alencar aí, tá cobrando a gente também. A hora é essa, hora boa. E o detalhe é o seguinte: exclui o Lucas. Gente, se a internet do Lucas não funciona em Belo Horizonte, já vai funcionar na roça? Não vai, gente, não vai. Defenda-se, Lucas. Você tá na posição de se defender do Thales. Olha lá. Não funciona o negócio. Não funciona, cara. Não funciona. Não funciona aqui em Belo Horizonte, só vai funcionar lá onde é que tá, no meio do mato. Opa, eu não tô na roça, não. Tô em casa, pô. Voltou? Hã? Ô, cara, eu tô em casa, mas tá. Acho que é meu fone, cara. Eu tô ouvindo vocês, mas vocês não me escutam. Ah, agora eu consegui tirar do mudo aqui pra vocês escutarem um pouquinho. É um prazer ouvir sua voz, Lucas. É um prazer inenarrável ouvir a voz de vocês, estar aqui na presença de Gustavo Lacorte, com comentários muito avalizados. Bacana. Deixa eu continuar aqui os nossos comentários, ó. Marcelo Consolado. Desculpa, eu tava. Ouvindo vocês, não estava conseguindo comentar. Tem um ponto que preocupou a derrota também, que eu não sei se vocês falaram antes, eu não consegui pegar aqui, que é em relação a um possível desânimo do Lisca, né? A coletiva dele foi bem xoxa. E, enfim, não sei se ele já está desanimado também com a forma aí que está desempenhando o time, não chega contratação. Daqui a pouco ele vira técnico do Fortaleza também. O Fortaleza está precisando de técnico, não? Porque senão eles vão levar o Lisca. Exato, aí vem o Anderson de volta para a alegria do Felipe. Ô Jairo, aproveitando isso que o Lucas falou, não sei se tem alguma coisa a ver e tal, mas hoje o América publicou no seu Instagram algumas fotos do treino de hoje e foram infelizes demais, colocaram uma foto do Lisca sentado com a cara de assim, fudeu, de desânimo, fudeu, exatamente essa é a palavra, de fudeu. Depois quem tiver redes sociais aí, procura aí a foto que postaram, que o próprio América postou hoje, é uma falta de bom senso do cacete. Depois você reclama dos meus memes. Depois você reclama dos meus memes. É porque os seus memes são só sobre BBB, essas coisas. Ninguém vê BBB, cara. Quem tá vendo BBB? Se você entrar lá nas nossas redes sociais, você vai ver que foram as fotos que foram as postagens que mais tiveram em sites. Quem liga pro Ribamar? Quem liga pro Ribamar? É Riba ídolo agora. Sei. O Marcelo Consolado, nosso parceiro aqui, ó. Boa noite, Letos. Acho engraçado a torcida toda apoiar a ideia de utilizarmos o Mineiro como laboratório. Aí no primeiro tropeço parece que o mundo acabou. Temos que ter paciência. Marcelo, eu concordaria com você se o time que jogou ontem no segundo tempo não fosse praticamente o time titular. Então, assim, que é o que o Vinícius comentou aqui. Mas ontem foi com o time titular, né? É mais ou menos isso. Na verdade, assim, tá faltando estrear em 2022 o Giovani e o Felipe Azevedo. Só. É, basicamente é isso mesmo. Basicamente esses dois aí. O Mauro Morim, acho que este ano o Coelho não vai dar liga, eu sou extremamente pessimista. O Ademir sumiu e ficou em 2020. Ademir, eu não sei o que está passando com ele também, não. Eu acho que ele pensou que ia chegar uma proposta boa e não chegou, porque até onde eu sei, as propostas que estão chegando para o Messias, para o Zé e para o Ademir, é tudo proposta caracu. Então, o Alencar, o Salum, todo mundo já falou que só sai na base da nota. Então, não sei como é que está esse clima lá também, não, né? O Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aí também, ó. O Lisca atropelou todos os procedimentos. Trocou a base dos últimos três jogos, colocou dois jogadores vindo de Covid, mudou o meio, colocou dois laterais e Juninho vindo de férias e lesões sérias. O Juninho, depois da Covid, deve ter afetado pelo menos três dos seis pulmões que ele tinha. Aí eu acho que pode ser que explique o cansaço de ontem. O Lucas Nassif está aqui falando: até que ponto nosso péssimo saldo de gols devido à nossa falta de produtividade no ataque assusta para a Série A. Fizemos muito menos gols com o Atlético, nosso único adversário da Série A na tabela. Nós podemos voltar isso aqui daqui a pouco, hein? O Vinícius falou também: se a gente tivesse perdido com os meninos, tudo bem. Não foi o caso. O Marcelo está falando sobre necessidade de mais um goleiro, pelo menos no nível do Cavicchioli, pois eu digo que precisa ser mais, nós vamos falar disso também. Também deixa eu pegar aqui, ó, o Ricardo Fernandes está aqui perguntando. Ricardo de Itaúna, gostaria do número do Juninho de passes certos, roubadas de bola, chutes para gol e assistências. Ricardo, nosso estatístico aqui do grupo, Felipe, vai tentar levantar para a gente, mas eu acho que tem os números do ano passado, e não é grande coisa. O do ano passado eu consigo. Não é grande coisa. Ano não tem mesmo, não. Não tem nenhum jogo no Osso do Mineiro, tem. Mas eu consigo pegar da Série B do ano passado, deixa eu ver aqui. O Zé Alves Aguiar falando de Diego, Juninho, João Paulo, o Leandro Carvalho e Alê, estão arrastando em campo. O Ricardo lembrando que Mineiro é do Galo pela arbitragem, amiga. Também acho, que a gente, eu já falei aqui que a gente fica feliz quando ganha, mas é um campeonato feito para dar para a dupla, impressionante. Aí a pergunta, o Mauro Amorim está fazendo a pergunta de US$1 milhão. Mauro, essa é a pergunta que a gente faz todo o programa, já tem pelo menos uns 10 meses. Por que que o Lisca insiste com o Léo Passos? Eu não sei. Alguém tem uma explicação? Da mesma forma que ele insiste com o Flávio. Cara, não pode ser, velho. E você, Gustavo, por que que ele insiste com o Léo Passos? O que que ele tá vendo no Léo Passos que ninguém mais viu? Eu tenho uma teoria, né? Isso, se a gente tá discutindo isso faz tempo, né? Desde o ano passado, né? E aí, eu vejo que o esquema de jogo do Lisca é um esquema de principalmente o jogo defensivo dele, né? Porque é uma marcação zonal. Então, o que que acontece? O time perdeu a bola, dá a pressão na linha alta. Então, o que que acontece quando você tem um técnico onde o sistema defensivo começa lá em cima? O técnico que opta por um esquema desse, ele é tão importante para ele, o jogador, que ele faz com a bola do que ele faz sem a bola. E eu imagino que o Léo Passos, em relação aos outros que disputam posição com ele, ele faz uma recomposição melhor do que por exemplo, o Toscano. Estou dando um exemplo ali, que seria um cara que disputaria a posição de reserva com ele ali, na ausência do Felipe Azevedo ou do Ateli, por exemplo. O que acontece é o seguinte: se a gente pegar uma comparação entre o Toscano e o Léo Passos, com a bola, o Toscano joga 10 vezes mais e tem uma leitura de jogo 10 vezes melhor do que o Léo Passos. Mas se você pega, faz uma leitura, quando o time está recompondo, acabou de perder a bola, o posicionamento defensivo do Léo Passos é melhor às vezes até que o do Rodolfo, porque ele consegue recompor, mas do jeito que o Lisca faz o plano de jogo, porque a gente, eu gosto de analisar muito o comportamento dos jogadores sem bola e a estratégia defensiva do América com o Lisca, que é muito interessante, porque ele fecha o meio e faz os times jogar para lateral, as laterais, para vir lateral e um dos dois volantes ali, o Juninho ou Alê, para dar o combate. Então, os três caras do ataque, eles fecham como um V na defesa, na saída de bola, para jogar os times para jogar para lateral, para cair numa sinuca ali com os dois laterais e o Juninho ali. O que que acontece? Dessa turma toda que o Léo Passos disputa posição, vamos lembrar que a gente fala que o Léo Passos insiste, mas ele é sempre reserva de alguém, né? Então ele disputa ali com esses caras, né? Com o menino da base, ou o Toscano, ou qualquer outro ali. Na recomposição é a única coisa que eu vejo que o Léo Passos tem uma vantagem dentre esses caras que ele disputa posição e acaba vencendo. Isso às vezes acontecia até com o Felipe Augusto. Ele tem um posicionamento de recompor, de posicionamento dentro de campo sem bola, melhor do que o Carlisson, da Toscana, que ele viu. Então, a minha hipótese é essa, que o Léo Passos, sem a bola, ele é melhor do que os caras com bola, e o Lisca valoriza isso tanto quanto o cara com a bola. Vai entender o Lisca, mas é a única hipótese que eu tenho sobre isso. E o único número positivo dele, de fato, é desarme. É o único que ele tem. Ô Jair, eu acho que a nossa busca por um substituto chegou ao fim. Nós podemos trazer Gustavo para o lugar de menino Alisson. Ah, é? Eu gostei, falou sério, a porra. Não entendi quase nada, mas muito legal. A gente falou aqui da imagem do Lisca, vou colocar aqui na tela. Olha a imagem do desânimo dele. Não é uma foto para se postar num dia depois da derrota, cara. Não é, cara. Olha, mas você vai me desculpar. é a representação de todo o torcedor da América depois do jogo de ontem. Acho que todo mundo ficou assim no sofá depois do jogo. Concordo com você, mas ele não é torcedor. É. Mas só falando sobre os números do Juninho ano passado, ele fez 33 partidas na Série B, marcou 3 gols, o que dá uma média de 0,1 gol por partida, né? Ele tem uma assistência, o que foi a única chance, a grande chance criada dele durante o campeonato inteiro foi essa assistência que ele teve. Ele tem uma média de 0,8 passes-chave por partida, são aqueles passes que geram pelo menos uma finalização, por exemplo, ele tem menos de um por partida. E ele acerta 76% dos passes, sendo que assim, a percentual de acerto dele ainda no campo ofensivo é de 70%, o que a se convia é bastante baixo. E ele tem uma média de menos de um desarme por partida, dá 0,9. Isso porque ele é segundo volante, né? Então, os números não são exatamente bons, sim. Não tem muita coisa que defenda e ele vem caindo, a questão é essa. E se pegar a fase pós-internacional, aí que fica difícil de defender, viu? Por uma Série A... Eu acho que o Juninho teve um grande ano em 2019. Um grande ano, assim, que ele fez muitos gols. E isso ficou marcado para a torcida. Se você pegar o 2020 dele, 2021 dele, dá não. Bom, não, eu vejo o Juninho com um perfil de Série B. Série B é transpiração pura. O time rende quando os caras correm o jogo inteiro, indo e voltando. E eu acho que para a Série A precisa de um pouco mais do que transpiração, precisa de técnica. Porque várias vezes a gente pegou adversário difícil e, às vezes, aquela bola do jogo cai no pé do Juninho, na entrada da área, para ele matar o jogo. O que, que o Juninho faz? Dá um traque, joga a bola lá no alambrado. Taco. Então, o Juninho é aquele cara assim que para a Série B é fantástico, mas para a Série A ele pode complicar, porque falta um pouco de técnica que os outros times vão ter, né? Eu imagino assim, existem duas Série As, né, gente? A gente tem que ver isso. Assim, existe uma Série A dos caras que vão jogar Libertadores, que o investimento é altíssimo, e eu chamo de Série A2, que é tem uns 10 ali para baixo, que juntam 6 que capengaram no ano anterior, mas os 4 chegam. E aí, se você pegar ali, nós vamos disputar, é a Série A2. Você pegar os caras que ficaram dessa meiuca de baixo ali, eles têm gente mais técnica que o Juninho, e isso vai acabar fazendo diferença, porque correr o jogo todo é uma coisa. Agora, se jogar só com transpiração, vai tomar a caneta do Gerson o jogo inteiro, se for pegar os caras lá de cima. E mais que isso, até ele já não tá ficando mais novo. Antes ele era realmente um jogador que, por mais que não for, defensivamente, ele nunca foi um primeiro volante em si, nunca foi aquele jogador pegador, ele sempre foi de correr muito, conseguia desarmar muito, porque ele era muito rápido e corria o campo inteiro, e ajudava a recompor lateral, isso é importante. Só que ele não tá novo, ele já não tá conseguindo recompor como ele recompunha antes, o que atrapalha aquilo que ele tinha de maior virtude. Pra Série A, essa virtude já não é o suficiente, e pra piorar, o nosso esquema façam que ele chegue muito à área pra finalizar. Vide o jogo contra o Palmeiras. Se a gente tem um volante que conclui, um cara que está acostumado a chegar para finalizar, a gente tinha aberto 1-0 aqui e fatalmente, aí teria tudo para ter ganho o jogo e ido para o final. O que a gente viu que o Grêmio, do jeito que foi, teria dado até para sonhar com o título, né? Caso tivéssemos ido. É claro que é muito se aí, mas é assim, a bola do jogo sobrou no pé do Juninho. E pensa nessa Série A, o Juninho jogando vários jogos, a bola de vários jogos vai acabar sobrando no pé dele. E aí a gente vai ter mais momentos como o do Palmeiras. Esse é que é o problema. Ele não é um jogador que tem assim, ele faz gols, fez gols no passado, mas não é um primor de finalização. Ele faz gol porque, é bom, ele vai chegando, vai tendo a chance, uma hora vai marcar. Mas é isso. E pra Série A é difícil contar, até porque ele já não tá recompondo mais tanto. Isso vai atrapalhar o sistema defensivo. Ele já não consegue mais ajudar a fazer cobertura lateral. Vide que no lance em que o Gustavinho toma a caneta, o Juninho tá do lado do Gustavinho. Se ele tivesse o pique de antes, ele tinha corrido ali e teria o Juninho para poder passar antes. Mas, tipo assim, foi o Thales que começou a ter que depois tomar caneta e correr de volta atrás do cara para tentar chegar e não chegou. Então tem um pouco disso também. O Juninho não tá mais fisicamente dando conta. E, pela idade, eu acho difícil ele voltar. Então é um ponto a se passar. Ainda tem essa interrogação da Covid agora, porque muitos jogadores estão reportando que não estão conseguindo voltar em alto nível após a recuperação da Covid. A gente não sabe, né? A gente sabe muito pouco disso ainda, né? Ele nem estava no alto nível, né? Então, assim... Não, pois é. Mas ele era um jogador que dependia muito do físico, então. Sim. Ele, né? Sempre foi nada. Pois é. Então tem que ver, a gente sabe muito pouco aí do que vai ser essa recuperação de jogadores de Covid, porque uma coisa é, sei lá, o sujeito comum, né, nós e tal. Agora, um atleta de alto rendimento pode ser que faça diferença, assim. Eu vi que parece que existem algumas sequelas musculares, de pulmão, até de rim. Então, tem que depende muito de cada caso e tal, mas, bom, é algo a se acompanhar, né? Ô, Jair, eu gostaria só de esclarecer que, assim, da sua fala, eu sou um atleta, só não sou de alto rendimento. Aham, falou, viu, craque Neto? Daqui a pouco você tá aí, o pé de rato, ou cabelo de boneca, não sei o quê. É difícil. O tiozão aqui é você. Eu vou ler, inclusive, aqui um comentário aqui, ó. Pra mim, o Adolfo já deu a real aqui, ó. Depois dessa explicação do Lacoste, Thales já era. É, eu acho que assim, né, já dá pra fazer uma reunião aqui do comitê de decadentes aqui pra ver o que a gente faz, né? Entendi. O Thales fala que é atleta e tal, não sei, cara. Entendi, sei. Entendi. É, a minha batata tá assando, que deve ser o quinto ou sexto programa que vocês estão querendo cortar comigo. Não, mais ou menos. Já virou piada recorrente. Eu vou sair em defesa do Thales aqui. O Thales fala o que o povo quer ouvir, né? aquela trollada, só o Thales dá, assim, sabe? Não dá pra tirar o Thales. Eu também vou defender o Thales aqui, porque eu não quero voltar a ser resumista. Então, esse cargo está muito bem aplicado aí com o Thales. Sem contar que ele é um excelente diretor de marketing e mídias sociais. Então, isso aí. Tem uma parada lá que eu não entendo absolutamente nada disso. É o tal do insight. Eu sei que falou essa parada que tem que rolar esse negócio aí. Aí eu vejo lá nos insights qual que tá dando mais insight. Eu não sei o que é essa porra, não. É. Mas continua nos BBB e Ribamar para você ver o que acontece aqui, viu? Já esteja avisado o senhor aí, viu? Ó. O Pedro Oliveira tá aqui, o Bruno Nazário chega para ser titular. Ô Pedro, tem que saber se ele chega, né? Isso que eu ia falar, não sei nem se ele chega, viu? Eu acho que se chegar, chega para ser titular. Se o Leandro Cachaça, que era peça muito foda do Ceará, chegou a ser titular, eu acho que você chegaria também, pelo menos no Ceará, jogou ano passado, né? Não, e puta, aí pelo trabalho que tá dando esse cara para vir, tem que ser titular, né? Porque senão... Agora, cortando as gozações e tudo, você acredita que eu acho que o Cachaça vai dar certinho? Não sei se vai ser como titular, mas eu acho que ele vai encaixar nesse time, viu? Não sei. Olha, Thais, eu tenho minhas dúvidas. Ah, ele me deixou uma boa impressão. Mas, assim, eu conversei com o pessoal do Ceará, né, antes. Eu acho que ele tem... Você conversou com o pessoal do Ceará sobre o Lisca. Lisca é um dos nossos melhores treinadores dos últimos anos. Calma, mas aí... Lá vem você com o seu vocast, quer ver? É o vocast. Não. É porque, o seguinte, o Lisca... Você conversou com quem lá? Ah, cara, o nome deles aí você apertou. Mas é com o pessoal do vocast, né? Vozão Cast. Aí, a fonte é a mesma. Não, mas é porque... Se alguém do Ceará quiser conversar comigo, sou do Decadente, sobre algum jogador do América que vai pra lá, ô filho, eu vou só queimar o cara. Ah, eu fiz uma análise muito, muito precisa do Anderson Moreira quando eles contrataram, né? Aí eles porque você queria foder eles, né? É que você queria foder eles. Não, eu falando do Anderson, você acha que vai ter mais coisa positiva ou negativa? Então, eu fui sincero. Mas e eles foram sinceros com a questão do Lisca. Eu entendi a parte deles. Eles não falaram mal do Lisca em relação a competência como treinador, estilo de jogo. O que eles falaram mal do Lisca, a gente meio que tá vendo assim, algumas coisas acontecer. Por exemplo, eles falavam muito que o Lisca se apega muito ao que eles chamavam de galetos dele, né? Que são os jogadores que ele mais gosta. E a gente tá vendo o Léo Passos entra, sai e tudo que é coisa. Ele xingou no passado, falou que não tinha reserva pro Azevedo, mas esse ano continua. O Léo Passos tendo chance. O Flávio parece que virou um tal de galeto dele, porque pouco importa ele não tá jogando nada do ano passado inteiro, e o Sabino ter jogado alguma coisa nas vezes que entrou, pra ele é o Flávio que tá jogando. Então, tipo assim, ele tem um pouco disso, quer se apegar com alguns jogadores. Isso fez muita... Isso deu problema no Ceará, que aí na gestão de elenco lá deu problema. Aqui não tá dando, aquele que parece que tá conseguindo manter o elenco na mão, que era um problema que o Anderson teve na maior parte dos times que ele passou, que era conseguir ajustar o elenco. No América ele até teve isso por um ano, chegou no ano da Série A, ele tava perdendo a mão e pulou fora. E aí, depois que saiu daqui, ele não conseguiu lugar nenhum ter o elenco na mão e acabou rodando. E daí, tudo aqui, hoje tá aí, meio que esquecido, né? Jogar das traças de novo. Então, assim, tá dando certo agora. Só que, imagina, se ele continuar insistindo com jogadores estilo Flávio, às vezes insistindo muito com o Léo Passos, vai acabar, por exemplo, o Sabino, já ano passado, meio que ficou puto com ele. Se com razão ou não, dá pra pedir. Imagina você ver o Flávio jogando mal todo jogo e você lá no banco, lá, tendo que entrar no segundo tempo pra poder resolver o problema lá do Pitaco e não ganhando reconhecimento por isso, né? Então é difícil, você pode dar insatisfação, assim. É, vamos ver, espero que não. Mas às vezes a insistência com alguns pesa, né? O Juninho pode ter virado um desse também, que tá. O Juninho já virou insistência. O Léo Passa, insistência, o Flávio, insistência. Os jogadores, se não se merecem, eles já sabem o que vai ser. No entanto, estão lá. Independente do futebol que eles apresentam, eles estão lá toda semana. E isso é que eles falaram na época, né? Então. Ademir, Rodolfo e Leandro formam o famoso ataque churrasco. Fumaça, gordura e cachaça, né? E aí tem que ver se isso aí vai render. Eu não tenho muita fé, não. Pelos últimos anos do Leandro aí, sei, acho difícil. E o Ademir, ele não tá com a cabeça na América, gente. Ele não tá com a cabeça na América. Ele tá até tentando e tal, mas primeiro, ele é um jogador muito mais visado hoje do que era em qualquer outro momento da América. Então, vão pegar, vão dar porrada, vão marcação homem a homem com ele e tal. Mas faz parte do jogador sair disso também, né? Então, mas para mim ele não tá com a cabeça na América, não voltou para essa temporada ainda, talvez nem esse ano, né? Eu acho que ele não tem feito grandes jogos após a Copa do Brasil. E não sei, eu acho que a gente precisa responder outras posições também, até para depois pensar em ataque, querendo ou não, ainda não é tão crítico quanto outras posições, como lateral, por exemplo. Eu acho que, sinceramente, nós estamos muito a pé de lateral, cara. Para uma Série A, nós estamos muito a pé, velho. Não, nós estamos muito a pé. Vide que o Diego Ferreira, ele não era bem unanimidade. O Diego Ferreira era contestado no ano passado. Não, ele se firmou porque a gente viu que do que a gente tinha, ele era o melhor. E sentiu muita falta dele no final do campeonato. Mas ele não é assim. E sentiu falta dele para a Série B porque o nível era ruim. Para a Série A, aí vai piorar mais, porque ele também não é um lateral que marca bem. Vocês imaginaram um Diego Ferreira contra um PP do Grêmio? Por sorte, o PP foi vendido, né? Pois é. Eu tô pensando num atacante rápido. O cara vai passar a bola na boca do Diego Ferreira, filho. Vai passar a bola na boca dele. Eu vejo, pra mim, com sinceridade, eu acho que o Diego Ferreira também teria tomado a caneta ali no lance do tinha, gol. Tinha sim. Não era só o Thales, não. O Diego Ferreira marca tão mal quanto. Então, tipo assim, mas eu acho que precisa, porque o Thales tá um pouco mais. Eu acho que dá pra trabalhar ele pro futuro. Mas cara, eu acho que na Série A não vai dar pra usar. Aquele lado ontem, Flávio, Juninho e Thales, tava qualquer Messias, um passava e Messias. Ali. Esquece Messias não. Messias também, entendeu? Fez uma partida bem meia boca. Pois é, então assim, é complicado. Quando um não faz sua parte, acaba estourando na mão de alguém também, entendeu? Ali você vê que foi uma falha coletiva gigante. O cara passou a bola na boca do Flávio, passou a bola na boca do Juninho, passou o Thales, passou Messias e cruzou para a grande área. Porra, tipo assim, que cai entre nós a gente pode falar. Ó, ali era do Cavicchioli, tá? Na minha opinião. Ali faltou os bracinhos de jacaré dele, faltou ele encaixar aquela bola ali, porque no tempo que o cara cruzou e a bola chegou na grande área, dava para fazer um miojo. A bola foi devagarzinha, tranquila. Eu acho o medo dele, vou falar assim um pouco do que eu acho que quando você pula ali do jeito que ele foi para poder cortar, ele podia ter pegado ela firme. Só como você tá deslizando e você vinha de encontro, tanto com o jogador do América quanto da Caldense, eu acho que o medo dele foi nessa que ele tá com a bola, que ela bater, a bola no chão, ela bater em alguém, ele soltar e o cara ia ter o gol livre para fazer. Então, penso que ele ficou com medo. Mas rebater pro meio? Rebater pro meio é quase chance de dar gol pro cara também. Não, mas ele não rebateu pro meio, não. Deu troco pro meio. Não, senhor. Aquela lá ele foi pro meio, não. Ele tirou bem pra diagonal de adivinha. Aí pra, foi o azar pra pequena área ali, pô. Pra diagonal da pequena área. Mas ali não tinha. Tipo assim, aquela bola não tem muito pra onde você espalmar. Você vai lançar ela nessa direção da sua mão. O que você, a questão que você tem que ser é ter sorte. Aí, ou se você não conseguir mirar direitinho, de chegar pra onde não tem ninguém ou de cair num cara do seu time. O problema é que aí, pra azar dele, quando ele fez isso, ela vai e, como o João Paulo vinha fechando pro gol, também achando que o cara ia chegar desviando, que às vezes que o Cavicchioli não chegaria na bola, o cara que o João Paulo tava marcando ficou sozinho. Ele foi, pegou a bola e fez o gol. Então, tipo assim, foi um pouco de azar e um pouco de falha que daria pra ele ter tentado pegar ela firme, com certeza. O meu medo é que ele realmente iria deslizar com a bola e ia fatalmente trombar. Não sei se era o Anderson que vinha junto e o próprio atacante que vinha pegar. E se ele tromba e solta ali, também sairia o gol. Então eu acho que ele escolheu uma ação, não pode, que é questionável se era a melhor ação no lance, e calhou dela dar errado. É, paciência, foi um, assim, era um gol, uma bola que daria para fazer diferente. Não sei, e aí não sei mesmo, se às vezes ele tentasse, realmente não ia bater em alguém, perder a bola do mesmo jeito, e aí seria até mais criticável. Porque se ele faz isso, o pessoal fala assim, nossa, que burro, podia ter tentado socar a bola para longe. Paciência, e qualquer lance, se sai o gol, essa é falha dele. Ele optou por uma, deu azar, apostou no lance. É, o ideal seria que tivesse um goleiro que conseguisse, ele às vezes sair um pouco antes, tentar limpar um pouco melhor para agarrar. Ele é mais lento no deslocamento lateral dele, então ele não conseguiu chegar mais inteiro do que ele chegou na bola, porque ele é um goleiro lento, ele não é um goleiro que tem muita agilidade. É, então, foi o que aconteceu. É... E tinha que ter alguém fazendo o primeiro pau também, não tinha? Que não tinha ontem, né? Porque o Messias saiu para pegar a bola, alguém tinha que fechar o primeiro pau, a bola chegou limpinha. É, o maior problema, eu acho que foi nessa transição defensiva, o Messias saiu muito atrasado, então ele não conseguiu bloquear o cara que cruzou, ele acabou ficando no meio do caminho, quando o cara conseguiu cruzar livre, e o Messias não estava na área. O Anderson também veio, como ele veio do outro, fazendo esse deslocamento, né? É, chegou, mas chegou um pouco mais, chegou meio que protegendo, chegou um pouco, não tentou chegar para cortar, se ele também sai antes, tinha essa possibilidade. É, acho que o João Paulo era o que estava mais certo. O João Paulo, quando viu que o cara podia chegar batendo, ele tentou fechar para ser um a mais ali para bloquear o chute. Calhou de ter a espalmada que deixou ele vendido também, né? Mas sim, acho que o deslocamento dos dois zagueiros foi ruim. O Messias podia ter saído antes para tentar evitar que o cara cruzasse, porque ele não saiu. Ficou parado no meio do caminho aí, não fez nem tava lá para cortar o cruzamento, nem para impedir que ele acontecesse. E o Anderson também, se tivesse saído um pouco antes, poderia ter chegado antes do Cavicchioli, por exemplo, e espanado a bola, ao invés de ser o Cavicchioli a fazer isso. Porque aí, se dando uma bica na bola, você joga ela para muito mais longe do goleiro com a mão, né? Então também teria sido uma possibilidade. Ali teve essa falha do sistema defensivo como um todo, né? Como eu falei, teve o Thales que tomou a caneta, teve o Juninho que não tava lá para recompor, o Thales teve recompondo o lance. O Messias, que não saiu antes para tentar pegar o cara que estava saindo livre, porque tinha passado do lateral. O Flávio estava vendo o jogo? Ah, o Flávio estava perdido ali no meio de campo, ali, né? É... Nossa, cara. Mas e aí? O que vocês acham? Nós precisamos de outro goleiro? Cara, é tanta Série coisa... Série A, tá? Nós só falando de Mineiro, não. Nós só falando de Série A. Mineiro é para testar mesmo. Série A, o Cavicchioli aguenta? Na minha opinião, não aguenta, não. Cara, é aquela história. Eu sou mais contratar um lateral esquerdo, mais um meio campista, um ponta e um... O atacante veio o Ribamar, então acho que não veio mais nenhum. Mais gente com as posições mais carentes do que um goleiro. Mas goleiro, em teoria, é mais barato do que certas posições aí, tá? Sim, mas eu acho que, por exemplo... O Cavicchioli não faz nenhuma defesa difícil, cara. É que eu acho que a gente tá sonhando que vai trazer o Tadeu, mas corre isso a gente trazer, tipo, goleiro reserva do Atlético Goianiense, por exemplo. Não sei quem que era no passado, ou trazer o Wilson. Esse que é o problema. Aí a gente pode sonhar que vai trazer um goleiro um nível acima, trazer alguém vai ser assim nesse nível. Porque se for pensar os últimos que a gente trouxe, foi meio que aposta, assim. Então a gente vai trazer, às vezes, o goleiro... Goleiro da Inter de Limeira. Goleiro do Mirassol. E olha que o Tadeu é um goleiraço e não deu conta de salvar o Goiás, hein? Agora, se a gente for para uma Série A sem um bom goleiro, vamos conversar, né? Jair, eu acho que a gente tem um bom goleiro, que é o Cavicchioli. Eu acho. Eu acho que a gente não tem reservas. Tanto o Ayrton como o Jori, o Léo Lang nunca vi jogando. Então, o Ayrton, então, esse não me passa confiança nenhuma. Pra Série A, nenhum deles me passa confiança, cara. Tá, o Cavicchioli dá. O Cavicchioli dá. Dá. Não. E a posição do Cavicchioli do Cavicchioli tá muito confortável, porque ele não tem reserva pra ele hoje, né? Cavicchioli tem que ser o Fernando Leal. A gente precisa de um goleiro um pouco mais. Sabe? Um pouco mais que você fala assim, esse cara vai fazer uma defesa que vai salvar no final. Hoje, se a bola chega mais ou menos, é gol, cara. Eu acho o Cavicchioli um goleiro pesado, sabe? E já com 34 anos, já não tem. Por ser pesado, ele não tem aquela elasticidade nem a impulsão de um goleiro de 25, 26. E ele é um goleiro regular, eu acho. Ele não, nunca vai fazer um milagre. Ele, assim, ele não é de fazer milagre, mas sai razoavelmente do gol. Ele... Reposição boa. Boa, é um cara que passa tranquilidade para a defesa, né? Fica jogando aquele cabelinho dele do lado assim, o jogo inteiro, né? As meninas devem gostar, mas É um goleiro regular. Agora, a minha irmã acha ele muito bonito mesmo. Sério? Mas aí eu coloco para vocês, assim, quem na Série A2, tira a Série A1, né, que eu tô falando. Se a gente for falar, o goleiro do Palmeiras, mas esses goleiros não vão jogar no América, né? A gente tem que pegar... Não tem, a Série A2 ali não tem grandes goleiros também. E na Série B, vamos ver se você consegue capinar algum goleiro de que tem esse perfil que a gente quer no América na Série B. Tirando Glauco. O João que você vai buscar. Não tem, cara. Mas eu não sei. Mas no lance do gol, cara, assim, eu vejo que o Cavicchioli, ele não fez um milagre, mas eu vejo o lance do gol como um reflexo da falta de ritmo dos jogadores. Porque é o seguinte, quando o cara está sem ritmo, é aquele atraso na decisão de 2-3 segundos que o cara se ferra. Porque o Thales tomou a caneta. O Juninho ficou naquela hesitação. Eu vou ou o Flávio está lá para fazer por mim? Porque eu sei que o Zé, se estivesse lá, o Zé vinha e tirava a bola. Ele hesitou e não foi. É naqueles 3 segundos que ele vou ou não vou, o cara da Caldense disparou. Né? Porque ele deu uma caneta e esticou a bola. Se tivesse, se ele falasse no primeiro segundo vou pegar, ele corre, dá uma porrada no cara e joga ele lá no banco da Caldense. Ele não fez isso porque aí era a hora do Messias. Se vocês reverem o gol, gente, o Messias também hesita se ele protege a área ou se ele vai no cara. Nesses vou, não vou, também o cara chegou mais para perto da área e o Messias não conseguiu chegar. E aí o Cavicchioli, para mim, ele só não fez um milagre. A gente está acostumado a ver outros goleiros fazendo milagre, nosso goleiro é regular. Nosso goleiro não faz milagre. Então, assim, mas no lance do gol foi um reflexo para mim da ausência do Zé, da hesitação de Juninho e de Messias, que é totalmente compreensível, acho, pelo início de temporada. Os caras, o esquema de marcação do Lisca, de novo, ele é muito automatizado. Perdeu a bola, todo mundo já sabe o que vai fazer. Quando o cara está voltando de pré-temporada, até ele chegar nisso aí demora uns bons dias. Eu acho que o lance do gol passou muito por aí. Então, não é, eu acho que não é lugar para crucificar o goleiro, tampouco o Thales. Eu acho que o Thales tem muito potencial ainda, mas tem que fazer o cara pegar um ritmo e confiança, né? Eu vejo esses meninos da base muito sem confiança, querendo ser o Richarlison da vez, que em 2 jogos vai estourar e vai ser o titular do time. Não é assim. O único que está mostrando um pouco mais de maturidade e condições, para mim, é o Gustavinho ainda, mas eu acho que vai ser assunto para a próxima parte aí da nossa conversa. Beleza. Basicamente, eu até gostaria que a gente tivesse um goleiro melhor do que o Cavicchioli. Até ano passado eu falei que o ideal seria manter o Cavicchioli para reserva e trazer um goleiro de um nível melhor. A julgar pelas posições que a gente tem carentes hoje, eu acho, mantém ele, porque eu acho que ele vai ser um goleiro ok, ele não vai ser um goleiro de fazer defesas impossíveis, mas ele vai falhar pouco, então acho que vai ajudar a gente a conseguir permanecer, para poder investir em outras posições que a gente está muito carente. Mas o problema é que a gente perdeu alguns negócios que poderiam ser interessantes, que era o Walter, aquele goleiro que era reserva do Corinthians, ele saiu, foi para o Cuiabá e a gente não buscou. Acho que esse seria o mais que daria para tentar. Talvez o João Ricardo, se realmente quisesse sair da Chapecoense, muito embora também não tenha tanta certeza se seria interessante a volta dele. Mas não tem muito goleiro bom assim disponível. Tanto que no passado tiveram times que jogaram com goleiros ruins. Não acho. O Wilson no Curitiba já passou muito do auge dele. O Cavalieri do Botafogo passou muito do auge dele também. Nem você falou, o Fábio no Cruzeiro também já passou do auge dele também faz muito tempo. Então... Só uma correção aí, Felipe. Só uma correção. O Cruzeiro não disputou a Série A no passado. O Cruzeiro está na segunda divisão. Aquela bicharada é Série B. Não, continue. Mas até um time que pegando com o dinheiro. O Atlético foi buscar um goleiro de nível duvidoso, que esse Ederson, que jogou no Ceará, não é um goleiro também brilhante, que o Atlético trouxe mais naquela questão do São Paulo. O Grêmio sofrendo com o goleiro, que o Vanderlei não está no auge dele também por conta da idade, o Paulo Vitor também não é um goleiro confiável lá, vide as finais da Copa do Brasil. Então, assim, goleiro não está exatamente muito fácil de o goleiro, achar. O goleiro, né? De São Paulo tomou um peru ontem também. O Volpi, né? Então, o Volpi tomou um peru ontem. Ah, fica assim, então é difícil. Então, pra gente trazer um goleiro, pagar mais ou menos, pagar uns 70 mil de salário num goleiro do nível do Cavicchioli, porque eu acho que a gente não vai conseguir buscar um melhor, eu prefiro gastar esses 70 mil em outra posição, pra um cara que decida ali na frente, que pra, querendo ou não, acho que a gente tá muito sem opções ali. E, querendo ou não, se a gente continuar nessa aí de ataque que faz um golzinho por jogo, dois no máximo, não vira, a gente vai estar lascado, a gente vai precisar de fazer mais, vai precisar de um ataque que seja muito mais preciso ali. Deixa eu ler alguns comentários, então. O Zé Alves Aguiar está falando do Amarildo, do lateral da Caldense, que ele acha que deveria contratar. O Alisson Rodrigues, um abraço, Thales e Felipe, ambos me devem uma cerveja. Ó, as cobranças aí, ó. Breno Manuel. Esse não sou eu, porque eu não aposto nada com ninguém. E esse está escrito errado. Não, certeza, certamente não sou eu. Breno Manuel. Por que eu devo uma cerveja para esse pouca tele aí? Sei lá, cara, você está devendo. Se vira aí. Breno Manuel, time horrível, vamos cair se não tivermos reforços. Marcelo Santos, o time estava horroroso ontem. Marcelo Calçolari, preocupado aí. Assistiu os melhores momentos do empate 13 Fortaleza. Repetir o jogo de ontem, não sei se passa, não. Geraldo Gomes. Boa tarde, Arivianos. Os reforços vêm essa semana. Tomara. Torcemos. Ou já, talvez ele está te perguntando, não? Eu também não. Eu também não sei. Tomara. Torço para que venha. Mas eu acho que estou achando difícil. O Breno está falando que o Juninho não aguenta 90 minutos na Série A. Que o Ricardo está lembrando que ele sobrecarrega o Zé Ricardo, o Juninho, né? A questão aqui, o Breno está lembrando que o Euler está participando na formação do elenco e que ele formou de 2016 e nós vimos no que deu. Ele é presidente agora, né? Ou seja, está na posição para isso, mas torçamos para que ele tenha aprendido com os erros, né? Bem, mas assim, se é que na teoria o Euler é o novo Salão, né? Exatamente. Ele até fez um curso da CBF, eu acho que ele está querendo entrar nessa linha de ser um presidente remunerado aí. Diz que ele está coordenando o futebol, pegando conselho com o Salão também. Acho que é nesse sentido que ele está querendo dizer. Mas se a gente realmente é um clube profissional, por mais que ele dê os pitacos ainda, vai passar pelo crivo do Decessar, né? Que tem mais expertise aí com isso, esperamos também, né? Mas. Que não fazia essa função no Ceará, mas enfim. Também não estão fazendo essa na América, não, tá, já. Pois é. Bom, o Bernardo Moreira, não dá pra criticar e pedir a saída do Juninho sem tirar o Alê do jogo. O cara corre o campo inteiro. Ontem ele tava voltando de Covid. O Alê nunca teve Covid, não ajuda nem no ataque, nem na defesa. Aí eu posso falar com questão de estatística. Se analisar o mapa de calor do Juninho, o campo, que é onde marca a posição dele, ele não corre o campo todo assim, não, viu? Ele fica bem restrito ali, a parte ofensiva direita do time, mais depois do meio de campo do que provavelmente na defesa, e mais pelo lado direito do que propriamente pelo centro ou pela esquerda. Ele não tá correndo tanto o campo assim, não, viu? Vou até pegar o do Alê para ver se diferencia muito, mas a gente guarda a visão mais do passado dele, mas o presente dele não é um jogador tão... na verdade, o mapa de calor do Alê tem até mais presença no campo defensivo do que o Juninho. Se você se analisar, o Alê tem mais movimentação pelo campo, você tem áreas vermelhas, né, que é de destaque, maiores na do Alê do que na do Juninho. Então, isso acabando, não pega acabando, muito bem, não. Acabando o programa aqui, eu vou pedir para minha cremosa meu mapa de calor. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Lucas Nassif. Para a Série A, vocês não acham que falta poder de conclusão para os atacantes, mas também para o meio de campo? Juninho, Alê e Zé Ricardo não são boas sinalização. A gente até já comentou isso aqui, né? Na teoria, o Alê nos enganou, né? Na verdade, né? O Alê nos enganou. Começou bem na última temporada, meteu gol e tal. Verdade. O João Pedro Costa Melo. Esse time está muito pior que aquele que a gente tinha no começo de 2018. Estamos ferrados nessa Série A. Deixa eu ver aqui mais. O Murilo está falando que o Cuiabá contratou o Walter, um bom goleiro. Que mais? A Mercione Assunção está aqui falando boa noite, decadentes. O Marcelo está lembrando alguns goleiros aqui que a gente teve, né? E o José Eustáquio Maia está aqui da mesma opinião que goleiro temos. Precisamos de outros reforços, um diretor de futebol influente e competente. Bacana. Vai ter como trocar o diretor agora. Bala e Colatina? Bora. Então vamos lá. Bala da galera, votação via Twitter. Todo final de jogo a gente coloca lá, tá? Então, pro jogo aí, votação do Bala. Ganhou novamente ele, Gustavinho, com 64,7%, seguido por ninguém com 30%, Sabino com 4,4% e Anderson com 0%. Gustavinho que curtiu nosso post, ficamos felizes aí com a moral dele aí. É, mas para mim nesse jogo não tem jeito não, tem que ser ele mesmo. Foi o único que mostrou algum lampejo de futebol, de estar tá querendo jogar bola, né? Então para mim vai o Gustavinho. Ribatalles? Cara, eu vou de Sabino, cara. Eu vou de Sabino porque ele tá entrando bem, não é o primeiro jogo que ele que ele tá arrumando bem. Quando entra, né? E ele tá arrumando o nosso meio de campo. Então para mim é ele. Na verdade, o Gustavinho não deveria ter saído do time para a entrada de outro jogador. E o Sabino tem que entrar jogando. Então, para mim, o Sabino foi o destaque dessa partida. Isso aí. E você, Felipe? Tá. O Gustavinho, sem dúvida nenhuma, porque ele já era o jogador que, no meio campo, aquele que jogava melhor e ajudava a criar mais chances. E aí foi ele que perdeu a posição pro pessoal que não tá fazendo nada. Então, acho que tanto ele quanto o Sabino tem que ser titulares hoje. O Sabino, a ressalva de que o Zé é a primeira opção, mas se não tiver Zé Ricardo, tem que contar com o Sabino. E para mim hoje, com os jogadores que a gente tem ali em posição de meio de campo, o Gustavinho tem que ser titular. Mas sem sombra de dúvidas. Ele é melhor, ele tá jogando mais do que o Juninho, está jogando mais do que o Alê, e ele entrou no lugar do Cachaça, né? E jogou mais do que o Cachaça jogou também, e mais do que o Léo Passos, ou seja, se quiser colocar ele de uma das pontas, ele tá melhor do que os pontas que jogaram esse ano também. Então, qualquer uma das posições do meio campo ali, ele fez melhor do que o pessoal que tá jogando. E ele mudou o jogo. A gente no primeiro tempo não criou nada, segundo tempo que a gente criou, criou por conta dele. Então vai o Gustavinho mesmo. Bacana. E você, Gustavo? Ah, eu acho que o Gustavinho foi o mais lúcido em campo ali. E eu acho é o cara que, assim, ele não se esconde do jogo. Você vê que ele, toda hora ele está tentando chegar perto onde a bola está. E ele é um cara que a camisa não pesou nele. Aquele passe de peito para o Rodolfo, se, assim, mostra que o cara não tem medo, cara. Porque, olha, o cara acabou de entrar no time. Você vai ousar dar um passe de peito pro cara meter o gol, é assim, tem que ter muita personalidade. Eu acho que é uma das coisas que o Gustavinho tem bola e personalidade. Talvez o Carlos Alberto até tenha bola tanto quanto, mas não tem a personalidade do que o Gustavinho tem hoje, e por isso eu acho que ele vai ter demandar mais tempo de maturação que o Gustavinho. Então, Gustavinho, para mim, é o bala. Um questionamento, você consegue imaginar o Léo Passos dando aquele passe de peito? Puta que pariu. Ele cairia. O Juninho dando aquele passe de peito? Eu também cairia. Se o Léo Passos tentar dar um passe de peito, a bola passa 3 metros acima da cabeça dele. Tem mínima... Pode ser que ele consiga se ele tentar, sei lá, dar um passe de joelho. Aí ele acerta o peito. Sem querer, né? Sem caro, óbvio. Pra acertar um passe de peito, só se o zagueirão dá aquela bicuda assim, que pegar no peito dele sem ele tá pensando, ele vai sobrar pra alguém. Mas fora isso. Cara, mas eu tô sentindo que o Léo Passos já tá percebendo a limitação dele. Hoje, quando ele toma a bola, ele já olha para tocar logo para alguém para se livrar dela logo. Antes ele tentava passar, enrolava com a bola, caia no chão. Acho que ele já está sacando que ele é limitado. Já percebeu que a bola fala para ele ali, ele já tenta tocar a bola para alguém. A batalha da quente é sua. Vai. Eu até puxei a ficha aqui. Léo Passos tem 22 anos. Então ele demorou 22 anos para perceber a limitação dele para o futebol. Acho que tá. Demorou um pouquinho demais. O próximo passo é perceber a limitação dele, né, com o esporte como um todo e desistir, né? Mudar de ramo, virar frentista de posto, qualquer outra coisa. Fazer um Enem. Lucas, seu voto, meu filho. Ó, infelizmente, nesse jogo, novamente, só pude acompanhar até os melhores momentos. Não teve muita coisa para acompanhar, para ser sincero. É difícil, né, esses jogos em Mineiro, mas, de qualquer modo, confio na palavra dos senhores e vou de Gustavinho de novo. Vou de Gustavinho também, porque, pelo menos, assim, de tão desastroso que está sendo em termos de atuações no nosso começo de campeonato, pelo menos o Gustavinho tem sido uma grata surpresa daquilo que a gente esperava de encontrar na base, quando se falaram que a gente utilizaria mais a base do que ele. Então, vou de Gustavinho. Até mesmo porque ele exigiu uma retratação pública do Thales, que chegou ele, que não tinha dado moral no post do Instagram, e agora ele deu a devida moral. Então, vou de Gustavinho de novo para ele curtir novamente o nosso post. Bacana. Então, eleito aí, Gustavinho, nosso bala. Ganha um abraço do senhor Thales Maciel. A ser retirado pós-pandemia. Está aí acumulando, já tem 3 abraços, 4 abraços já para receber pós-pandemia. Coitado. Aquele chassi de gris, eu vou quebrar ele no meio. Colatina da galera. Esse aí foi de lavada. Eleito Flávio com 54,3%. Seguido de Lisca com 17,4%, Juninho com 15,2% e Cavicchioli com 13%. Ô, gente, pra mim não dá, não. Vai, eu vou de Flávio, vou com a galera. Ele tá todo errado, cara. Ele tá todo mal. E olha que ele tá com muita disputa pro Colatina, viu? Tinha pelo menos aí uns 8 nomes que daria para colocar no Colatina e provavelmente ganharia algum voto. Mas o Flávio tá demais, cara. Ele tá muito perdido em campo. Ele, assim, só dando bote errado. Quando dá bote certo, faz com falta. Então, assim, não dá não. Vai, é Flávio. Thales. Então, esse é o quarto jogo, nos três primeiros jogos, né? O Flávio ganhou o Colatina. Quem insiste na escalação dele é que deve ganhar o Colatina. Meu voto vai no Lisca. Faz sentido. Felipe. Olha, eu fico muito tentado também a votar no Flávio, porque ele tá conseguindo piorar. Ele tá conseguindo surpreender a gente negativamente, assim. Porque quando você espera que a gente já sabe o fundo do poço dele, ele mostra que o poço é mais fundo. Mas é aquela história, ainda assim tem alguém que tá colocando ele lá, apesar de ter jogadores mostrando estar melhores, no caso do Sabino. E, no caso do jogo de ontem, colocou ali, tipo, tirou o Gustavinho, que também não é o nosso melhor jogador no meio campo. Então tem que ser o Lisca pelo conjunto da obra. O time não entrou em campo no primeiro tempo, melhorou muito depois que ele colocou jogadores que deveriam ser titulares. Não foi o suficiente, porque ainda assim ele colocou jogadores que não deveriam estar nem no elenco, né, como Léo Passos, para poder resolver a situação. Então, acho que vai com ele. Essa involução do Flávio, realmente, ela é uma coisa interessante. Será que ele está com algum problema pessoal, alguma coisa? Porque tem muito isso também, né? Às vezes o técnico não tira o cara porque o cara está passando por alguma coisa, ou dentro do clube, ou na vida pessoal, que se tirar, piora. Será, cara? Porque realmente, cara, ele no passado, se ele não era o nível do Zé, ele pelo menos não dava essas rateadas que ele tá dando, não. Esse ano tá muito abaixo, cara. Eu acho que ele tá sofrendo um pouco com o que o Mateuzinho sofreu. É uma questão muito do jogador que quando começa, só profissional, e começa a ganhar um pouco mais dinheiro e tudo, se vislumbra, assim. E ele teve um começo que foi meio promissor, assim. Ele entrou no final de um jogo, marcou o gol da vitória contra o Guarani. Depois teve algumas participações interessantes naquele ano mesmo. Sim. Não sei se renovaram, às vezes, com ele, por conta disso e tudo, mas eu acho que ali meio que subiu a cabeça. Infelizmente, na transição de base para profissional, essa é a pior coisa que tem, quando o cara meio que perde o foco, ele fica mais nessa questão do sou craque e tal, porque isso meio que tem muito jogador que quebra assim e não vira. Muito jogador que às vezes tem até muita habilidade. Bom, um caso muito famoso é aquele, o Jean Cheira, que com 14 anos já tinha reportagem dele como se fosse o novo craque do Brasil. Ele realmente tinha muita habilidade, mas não vingou. O Kellen também tinha toda uma hype em cima dele, chegou no profissional e não vingou. Então isso acontece muito, quando o sucesso vira a cabeça do cara. Acho que o Flávio pode ter sido por aí. Ele fez uma tatuagem estilo David Beckham no pescoço, ele acho que ganhou um pouco mais de achando que viera para ser o novo meio-campista, porque especularam até o Atlético Paranaense estava interessado dele no fim daquela Série B que ele teve o destaque positivo. Ele acabou virando ano, virando reserva, ficando meio... Em reserva do Zé Ricardo jogava muito, deve ter baixado, ficado meio puto, estrelinha, e aí a cabeça do cara meio que não tá tão focada e ele não tá rendendo. Eu acho que é a única justificativa, ele tá passando por esse problema de adaptação, que infelizmente acaba meio que acabando com a carreira de muito jovem promissor. Não sei se pode ser o caso dele, mas eu acho que ele conseguiu revester. O que também pode ser um pouco, assim, minha memória pode estar falhando, assim, mas eu lembro quando o Flávio surgiu, ele não surgiu para ser seria o primeiro volante ali, né? Ele era um cara mais do passe e tal. Mas uma coisa que me incomoda é que nem isso tem funcionado também, né? Aquela qualidade na saída de bola, eu lembro que ele era esse cara, tanto que ele ficou mais em evidência naquele gol que ele fez no finalzinho do jogo, se não me engano, contra o Guarani, né, em 2019. Que salvou a gente, então ele era o cara da chegada, assim. Ele fez um outro ainda de cabeça. Ele está sendo exigido como o primeiro volante, eu acho que isso deva estar atrapalhando também. Esse eu acho que é um dos pontos. Mas mesmo que ele fazia bem, que era a parte de dominar, sair bem pro jogo, que eu acho que era o que ele acabou se destacando, nem isso tem saído também. Talvez ele esteja muito incomodado, preocupado ali com a marcação, enfim, pode ser também. Porque eu não lembro dele ser esse cara para dar o combate, vamos colocar assim. Positivo. Gustavo, você já votou? Ainda não. Não, né? Eu acho que hoje o Colatina, por rendimento, realmente é o Flávio. Mas eu vou muito na linha do Lucas aí, que eu acho que ele não é primeiro volante. Eu acho que. E tem jogador que adapta fácil a nova posição, e tem jogador que não adapta. Eu acho que o Flávio ele tem uma deficiência de posicionamento muito grande, que já tinha lá quando ele foi lançado. Ele jogava mais livre, menos responsabilidade. Mas agora. Ser cabeça de área, a responsabilidade de guardar a posição é muito maior. E aí que ele está pecando. Ele sempre chega atrasado, e sempre se posiciona muito na mesma posição do Juninho dentro de campo, se você prestar atenção, às vezes ele está exatamente atrás do Juninho, e isso compromete o cara. Então, eu vou dar meu prêmio hoje de Colatina para o Lisca, por isso e por um segundo motivo. O Lisca ainda não tem controle emocional quando perde. Ele sempre fuma um cara que joga por ele todo jogo. Esse jogo ele fumou o Ademir. Você quer fumar o cara, você come o rabo do cara lá dentro do vestiário. Mas em público, não. Então, assim, o Lisca, toda vez que ele perde um jogo, ele pega um ou dois ou três para Cristo e fuma o cara em público. Depois ele quer que o cara jogue por ele na próxima partida. Então, para mim, o Colatino do jogo foi o Lisca, mais por esse motivo que eu falei agora, de que ele não tem controle emocional na derrota ainda. E vai ser difícil para nós nesse início, porque o início de campeonato brasileiro para nós vai ser montando o time com o campeonato andando. Então, nós vamos perder alguns jogos no início do campeonato. E se o Lisca não tiver controle emocional para poder segurar a galera e a ele mesmo, não vai virar. Então, é Lisca para mim. Concordo. Lucas, seu voto. Bom, eu vou manter o voto de vocês aí no Flávio, mas apesar de que eu queria até fazer um comentário sobre o gol que a gente sofreu ali, me lembrou um pouco o gol que a gente sofreu, um dos gols que a gente sofreu contra o São Bento. Parece que no América às vezes falta vontade de um cara dar uma porrada e empurrar o cara para a lateral e não deixar o cara prosseguir, né? Facilidade que eles tiveram ali no direito. O Juninho meio que desistiu da jogada, o Thales, o cara passou dele como se não tivesse ninguém, aí cruza na área, o Cavicchioli não consegue afastar. Então, eu acho que, sei lá, cara, eu devia contratar o Pitbull como coordenador defensivo ali e falar, gente, passou daqui, é porrada, é umbrada, joga o cara, empurra na parede de independência ali. Não sei o que acontece, que o jogador da América parece que recebe a orientação de ser cortês, cordial com os adversários, dar um abraço e elogiar quando eles passam. E não é possível que o cara consegue passar na facilidade daquela na nossa lateral, com uns três caras, pelo menos, ali. O Juninho, quando o cara viu que foi, o Juninho parou. Aí o Thales tomou uma, não conseguiu alcançar. Enfim. Eu vou voltar no Thales, mas eu acho que o gol que a gente tomou, sei lá, parece que falta um sangue no olho dos caras quando vai marcar também. Eles passaram essa sugestão daí no programa passado, né? Contratar o Dudu Pitbull para ser o nosso treinador de volantes ali, para poder ensinar o pessoal a ter mais pegada ali. Chegar junto quando precisa. É. Né? Bom, beleza, então ganhou o Flávio aí, mas por pouco, três votos pro Flávio, pro Lisca e um pro Thales, né, Lucas? Foi o Thales que votou, não foi? Não, eu votei no Flávio. Eu só fiz uma crítica geral aí para o nosso deu cara defensivo. Foram três votos no Lisca, três votos no Sávio. Flávio. Não, peraí. Você votou em quem? Você votou no Lisca ou no Flávio? Lisca, eu fui Lisca, Thales Lisca, Gustavo Lisca. Não, então é 3-3 mesmo. Todos os três ganharam, os dois ganharam aí. Vão receber um abraço sobre o Alisson Fernandes, também a ser retirado pós-pandemia. E olha, pelas minhas contas, é o terceiro Colatino do Flávio, que então, além do prêmio Colatino, ganhou o prêmio Léo Passos, porque ele ganhou três vezes do Léo Passos como Colatino também. Verdade. Mas também, se o cara verdade conseguiu ficar três partidas pior que o Léo Passos. É vero. Bom, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ou podemos ir para os esportes especializados? Bom que eu consegui estabilizar aqui. Muito bom. Ô, Thales, você quer falar alguma coisa, Thales? Sobre algum assunto específico? Não? Olha lá. Em protesto. Então, vamos lá. Esportes especializados por Lucas. Bom, nos esportes especializados hoje temos notícias aqui de vários desses esportes, né? Primeiro, com relação ao nosso futsal, a gente... O elenco se representou ali para voltar aos treinamentos. A gente não tem as datas ainda exatas, né, de quanto que vai terminar o Metropolitano. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu se representar com alguns reforços até interessantes, assim, que pelo tem um rapaz que jogava no Minas, do João Vitor Dias Trevenzoli, teve um outro que joga no Olímpico. Mas um dado que me chamou muita atenção, que preocupa a torcida e com certeza vai preocupar o menino Thales, que do elenco... Batata? Assim, Batata não está na foto, não está no elenco oficial para a temporada de 2021. Não sei o que aconteceu com o menino Batata. Gostaria de notícia e explicação do nosso diretor de futebol do futsal aí, por que que Batata não está no elenco. Permaneceu o Tchola. Ah, é só, se, Saci, depois, Saci entrou, depois que o Saci entrou nesse trem de futsal, o negócio dele é só contratar youtuber. Daqui a pouco ele contrata o Jairo pra esse trem de futsal aí e deixa um Batata YouTube, sair. Os youtubers saíram e o Batata não veio. Não entendi o que tá acontecendo com o nosso time de futsal. Uma pena, o ídolo da torcida, artilheiro. Batata, infelizmente, ao que tudo indica, não permanece no elenco da temporada de 2021. Uma pena, né? Pô, já que ele gosta de contratar youtuber, né? Só me colocando à disposição aqui, eu fui goleiro revelação da segunda divisão de Gibraltar no ano de 2019. Estou no mercado, estou sem time, né? Desde que eu saí do glorioso St. Joseph, eu estou sem time. E eu achei um dado interessante também que a gente tem o Vandinho e o Vandinho China. A gente conseguiu armar dois Vandinhos no time, mas não conseguimos acertar a volta do Batata. Jogador caro, né? Complicado. Uma outra notícia também que eu acho que, para quem acompanha mais o futebol feminino, quem pegou um pouco de surpresa, porque teve o desligamento da treinadora Jaquiane Correia, né? Ela recebeu a proposta de outro clube, saiu, mas a saída da treinadora antes, o treinador antes dela foi meio esquisito. A Kathleen foi meio esquisito, as pessoas não entenderam muito bem, falaram que seria uma reformulação, aí trouxeram essa por um momento que a gente saberia que não teria muito calendário, e agora saiu essa treinadora. Então, eu acho que a iniciativa de se ter o futebol feminino do América, a gente começou de maneira meio promissora, mas o que parece é que está um pouco... Tá um pouco bagunçado, não sei dizer, a gestão tá meio esquisita. Saiu uma treinadora que a princípio aparentava estar fazendo um trabalho razoável, trocaram por uma treinadora que agora já saiu também, apesar de que... E nessa mesma época, depois que demitiram a Kathleen, contrataram a nova direção de futebol, que eu vou responsável por fazer o processo seletivo que contratou essa treinadora que já saiu. Então... Pois é. Enfim, acho que o futebol feminino também com essa questão da Covid é um pouco mais complicado, né, porque o orçamento do futebol feminino é menor e... para fazer as testagens, então acho que o calendário complica um pouco também, não sei como é que vai funcionar o calendário agora para 2021. De qualquer forma, desejar sorte para quem prossegue no trabalho do nosso futebol feminino aí também. E por fim, agora começaram os playoffs da Superliga Masculina de Vôlei, o América, né, como a gente falou no último programa, se classificou. Como o Jairo continua mantendo, a gente não fez ainda, não deu tempo de fazer uma vinheta nova, a vinheta continua com a voz do Alisson, novamente o América Vôlei perdeu hoje por 3-0 no Taubaté, no primeiro jogo das quartas de finais. Das quartas de final. O jogo foi... Cacete. Estão me ouvindo aí? Sim, estamos. Bom, achei que tinha caído de novo. Mas o jogo foi em Montes Claros, agora tem o jogo de volta lá em Taubaté. A equipe de Taubaté realmente é a equipe com maior investimento e tudo, mas perdemos o primeiro jogo por 3-0. Vamos ver se a gente consegue preparar uma nova vinheta para a próxima temporada, porque o time estava indo tudo muito bem até o Alisson entrar com a musiquinha... para o nosso ambiente dos esportes especializados. Mas, então é isso. Bacana, bacana, bacana. Bom, então, alguém quer fechar alguma coisa dos esportes especializados aí? O próximo jogo é na quinta-feira, dia 18, às 16h30, o jogo de volta. Então, se o América ganhar, força o terceiro jogo. Se o América perder, o Taubaté já avança para a semifinal. Bacana. Bom, essa semana, então, nós temos dois jogos. Nós temos aí na quinta-feira, às 16 horas, o jogo foi alterado, tá? Até no site do América está o horário antigo, mas foi alterado para as 16 horas. Na quinta-feira, o jogo contra o 13 da Paraíba pela Copa do Brasil. E no domingo, a gente tem um clássico aí contra as meninas, né? E esse, para mim, é um jogo importante, viu? Esse é o que eu faço questão de ganhar. O que vocês estão pensando essa semana aí? Então, eu até assisti o jogo da bicharada agora com o meu sogro. O Tigrão tá consertando o time, viu? O Tigrão devagarinho tá consertando. Hoje já colocou o Sobis e o Potker no banco, aquele Ruschel tá no banco também. Devagarinho ele vai acertando esse time daí. É pra uma Série B, né? Eu acho que a gente tem ganhado da bicharada sem qualquer dúvida. E o 3 também nós vamos passar fácil. 1-0 pra nós. Show. Mais alguém quer comentar aí? Vai passar fácil 1-0 para nós. Eu acho que se a gente entrar com o Flávio, Juninho e companhia de novo, dificulta. Então vamos torcer para o Lisca deixar os galetos dele no banco e colocar os que estão jogando melhor mesmo. Porque senão, conseguir um empatezinho lá vai ser doído, viu? Eu acho que a gente passa sofrido contra o 13. Vai ser um jogo 1-0 ou 1-1 ali no AP. Nosso time ainda não está pronto. E quanto ao Cruzeiro, o meu sempre receio é a arbitragem. Eu vi um jogo do Cruzeiro contra a Caldense aí que o juiz quase deu uma hora de segundo tempo esperando o Cruzeiro fazer o gol. Foi uma vergonha aquilo ali. E eu tenho medo que, assim, o último jogo Cruzeiro e América foi, assim, foi pior que o jogo contra a Chapecoense para mim, na minha visão. Foi absurdo. Então, o meu medo ali do contra o Cruzeiro é sempre a arbitragem a favor do Cruzeiro e eu acho também que é um jogo crucial para nós. Acho que, inclusive, essa semana é crucial para o time, talvez, assim, não acho que possa mandar o Lisca embora, né? Mas, assim, se Deus nos livre, vou até bater na madeira. Mas se a gente não classifica na Copa do Brasil e não vence um clássico, tipo, complica, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo, a gente vai classificar assim. Não é possível que a gente não consiga ganhar no 13 de Campina Grande, nem empatar, né? Que o empate já dá a gente. Vai dar tudo certo. É isso aí. Bom, então é isso aí. Boa semana a todos. Obrigado, Gustavo, pela participação. Obrigado a todos aí. A porta está sempre aberta para quem quiser participar. E tamo junto. Grande abraço a todos. Boa noite.